Muito obrigado, vamos sentar. A rede da boa vontade tem essa vantagem, a gente realiza de qualquer parte do Brasil onde estiver. Já fiz isto de Recife, já fiz a rede de Brasília. Vamos ao Evangelho de Jesus. Porque sem o Evangelho nós não podemos fazer nada. Aliás, eu tenho escutado as manifestações da mocidade legionária, tenho gostado muito. Então vamos ao Evangelho de Jesus, Evangelho unificado, e hoje a referência apenas para uma das visões das palavras do Cristo, aqui segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Leitura da profecia de Isaías. Indo a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume, num dia de sábado, e se levantou para ler. Apresentaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele, desenrolando-o, achou o lugar em que se achavam escritas estas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar aos cativos a sua libertação e dar aos cegos o recobramento da visão, e para libertar os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo enrolado o livro, ele o entregou ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Disse-lhes então: Cumpriu-se hoje esta escritura nos vossos ouvidos. Todos o aplaudiram, maravilhados com as palavras inspiradas que lhe saíam da boca, e diziam: Mas não é este o filho de José? Jesus então lhes falou: Sem dúvida me recordareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze na tua terra as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Mas em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel ao tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não foi mandado a nenhuma delas, mas unicamente a uma, que era viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel ao tempo do profeta Eliseu. E, no entanto, nenhum ficou limpo, senão Naamã, que era da Síria. Ouvindo Jesus falar desse modo, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram ao cume do monte em que estava edificada a cidade para dali o precipitarem. Jesus, porém, passando por entre eles, seguiu o seu caminho. Vejam vocês como é importante essa passagem do Evangelho de Jesus. Por que que a gente abre o jornal, vê televisão, escuta a rádio e se assombra num mundo que não deveria mais apresentar surpresa para nós? Porque vejam bem, lá no Oriente Médio, aliás, citado no Apocalipse duas vezes claramente, lá está a citação ao rio Eufrates. Quer separar aí para mim, por favor, para nós comentarmos aqui? Estamos no século XXI e a selvageria continua. Pois o pessoal diz que o Apocalipse é um absurdo, é mentira, é isso, é aquilo. Olha os quatro cavaleiros do Apocalipse aí agindo. Ainda bem que o cavaleiro do cavalo branco saiu vencendo, e para vencer, e ele é o conforto da nossa existência, senão ficaríamos nas mãos do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Olha a guerra, olha a fome, olha a peste acontecendo aí, ó, as barbas do mundo. O ex-presidente Jimmy Carter tinha razão. Ele se preocupou com a guerra que ocorreu, a famosa guerra do Golfo Pérsico, né? Nós dizemos guerra pelo petróleo. Que as consequências seriam as piores possíveis. Estão aí no mundo. E as águas se tornando amargosas por causa da poluição. É aquilo que o profeta Isaías diz também, já que nesta passagem hoje do Evangelho, o próprio Jesus lê Isaías, mas Isaías diz que o homem emporcalhou a terra. Portanto, viria a punição divina e poucos homens restariam. Mas vocês observaram uma coisa aqui no Evangelho? Vejam só. Eu vou ler um trecho que é uma coisa curiosa. Vamos ver se vocês percebem, porque eu já expliquei isto. Vocês vão ver aqui na leitura dos sete selos do Apocalipse, na abertura dos selos. Vamos ver se vocês matam a charada. Indo a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume num dia de sábado, e se levantou para ler. Apresentaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele, desenrolando-o, achou o lugar em que se achavam escritas estas palavras. O que há de curioso aqui? Quem é que percebeu alguma coisa que tem a ver com a abertura dos selos? Eu até dei a palavra uma entonação forte para ver se a turma percebe. Percebeu, Cristina? Vamos lá, vê se acerta. Bem, irmão Paiva, eu acho que quando o senhor leu aqui sobre o livro enrolado, e o livro que lá na visão do livro selado com sete selos e a visão do cordeiro, o livro que está na mão do Cordeiro, exatamente como o senhor explicou, né? Que na antiguidade os livros eram de pergaminho. Os livros eram feitos de pergaminho, ou de couro de carneiro, papiro. Eles eram enrolados. Por isso eles eram selados por dentro e por fora. Eles eram enrolados. A gente fala em livro, vocês pensam nessa figura aqui, ó, retangular? Não! Livros eram enrolados. Por isso era que tinham que ser desenrolados. Parabéns. A salva de palmas, João Cristina. Bom, mas aqui estão, do Apocalipse, as duas citações do rio Eufrates, que está lá no Oriente Médio. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para o dia, a hora, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aí vai por aí. Esse é o capítulo 9, versículos de 13 a 15. Agora vamos ao capítulo 16. O sexto flagelo. Sexta trombeta, sexto flagelo, é fácil de guardar. Capítulo 9 e capítulo 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Bom, eu vou parar por aqui. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem. Em nossos corações. Para sempre.